Fazendo seu projeto de quartos e cozinhas modulados, sofá, sob medida, conforme o pedido do cliente. Então não deixe de fazer o melhor negócio. Fontana Eletromóveis, em Missal, fone 3244-1019. Em Batelândia, 3262-1632. Vem pra cá! Bate no peito. Todos sabem do meu respeito para com os professores, pois além de ter filho na escola, tenho na minha família uma das professoras mais queridas que deu aula aos primeiros filhos dos pioneiros e desbravadores de Santa Helena, a professora Inês Mocelin, que é homenageada com o nome da escola, do qual tenho muito orgulho, do nosso bairro São Luís. Recursos existem, mas precisamos destinar a sua grande maioria para os professores e profissionais da educação. Educação de Cidade e Desenvolvimento, CBMDB, PSB, PDC. Se apronte para votar. A tal da biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Não cadastrou a sua? Calma. Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 580, Rádio Grande Lago. 6h46, o pessoal do Jardim das Flores lá mandou uma mensagem para mim, que eles estão dois dias lá lutando com falta d'água, né? E ontem, para variar, ainda queimou a caixa d'água na chegada aí de São Clemente. O pessoal passou a tarde inteira ontem lá para dar manutenção e trocar a bomba, resolveram ontem no finalzinho da tarde. Ô Titão, obrigado pela informação. Titão é um comprometido, assim como todas as demais da equipe, avisando. E hoje falou, amanhã eu vou ligar aquelas caixas no Jardim das Flores e resolver aquele problema lá. Tomara que dê certo. O pessoal que nos acompanha lá em São Clemente, né? É, o recado recebido aí já passado para vocês aí da comunidade. 6h47, o tempo passa, o tempo voa. É, voa demais, né, Rock? O tempo corre, rapaz. Meu Deus, já falta 13 minutinhos aí para as 7 horas da manhã. Nelson mandando uma flor bonita. Ela sempre tem mandado uns retratos, umas flores aí. Bom dia, tá? Bom dia, Edloura. Essa família tá sempre comigo, Edloura, a Nelson, a Íria, sempre sintonizado comigo aqui na manhã. Bom dia, Nelson. Oi, Natan, bom dia. Tudo dia. Bem? Bom, tudo bem aí? Tudo bom. Viu? Tudo azul ou tudo cheio de fumaça aí? Fumaça. Acho que é fumaça, né? Fumaça. Se Deus quiser, uma hora vem chuva. Vem. Queria te pedir uma música com Teixeirinha, Mocinho Aventureiro. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. É, aí o Mocinho Aventureiro. Ele quer com Teixeirinha, né? É, deixa eu ver. Rapaz, eu tenho aqui com o Valdir Magrão, né? É, pelo horário, vamos com ele mesmo, né? É, eu deixa eu ver se eu tenho aqui um Mocinho com o Teixeirinha também, porque às vezes, das vezes eu olho que eu tenho, das vezes eu olho não tem, né? Das vezes, mas nós tem, ó. Um filho que sai de casa pra muito longe se vai, depois chora de saudade da mamãe e do papai. Mocinho, ainda me lembro, 18 anos completei. Eu resolvi sair de casa, clareava o dia, me aprontei. A minha mãe me perguntou, diga meu filho pra onde vai. Não respondi, só dei-lhe um beijo e abracei meu velho pai. Ao despedir chora os que ficam, também chora os que se vai. Fiquei na espora o meu tordilho, olhei pra trás por despedida. Chorava irmão, chorava irmãs, chorava o pai e mãe querida. Também chorava estrada fora, no meu cavalo galo. galopando, olhava a mata orvalhada, ouvi os pássaros cantando, pela mocinha que eu amava, eu também ia chorando. Destinei correr o mundo, fazem 10 anos e não voltei. 200 léguas está distante, quem me amava e lá deixei. Não fui feliz nesta jornada, por isto não voltei pra trás. Mas no momento em que melhora, eu vou rever meus velhos pais. Quero abraçar os meus irmãos e de lá não sair jamais. Os irmãos devem estar casados, eu e meus pais envelhecidos. Por não saber notícias minhas, pensam que eu tenha morrido. E a mocinha que ainda amo, se ela casou, felicidade. Se não casou, ainda me espera. Vamos se unir pra eternidade. Juntinho dela e meus parentes, morre pra sempre a saudade. Teixeirinha, mocinho aventureiro, 9 minutos faltando para as 7 horas. É, sim. Tem coisa que é complicada, mas vamos descomplicar. Não vamos deixar as coisas ficar complicadas, não. Vamos dar um outro olhar para as coisas, que senão a gente não adianta, né? Como é que senão não adianta. Meu amigo Lírio. Ô, Lírio. Tudo certinho, Lírio? O Lírio falou, tanto manda recado lá pro Messias. É, e tiriri, tororó. Esquece demais também, Lírio. Você não manda mensagem para mim, né? Não manda? É, agora manda. Bom dia, Lírio. Obrigado, Natan. Eu não tinha esse nome. Mas. Manda, tu pega e liga, não tem jeito de ligar com. Não, assim, ó, pro telefone fixo. Tem, não tem jeito. 12-12. O 12-12. Beleza? Tá. Obrigado. Tem que ver o seguinte, Lírio. Talvez ele não tá tocando, né? Vê aí se tá. Você pagou o telefone, Lírio? É. Porque o bichinho tá aqui, às vezes ele toca, aí eu vou lá atender ao Egon Sus, Baco, lá da Vila Celeste. Às vezes ele, uma vez ele tocava com o Flávio Espoa também. Às vezes ele toca com o Dionil de Jordão, né? Boa tarde. Então, aquele telefone não funciona da rádio, eu tento de ligar para você ver se se lembra da gente, não. Se lembra do Messias, mas não se lembra de mim. Ah. É o Lírio ali. Manda uma música aí que os pescadores aí. Sexta-feira vai ter reunião. Tá. E a pré-eleição. Verdade. Beleza, Natan? Beleza. Obrigado. Valeu, Lírio Hoffman. É. Ainda bem que ele não me falou do Cascavel, que me prometeram, o Paulinho Cascavel me prometeu uma camiseta, eu falei que ia entregar pro Lírio, já faz 30 anos isso, né, Lírio? Ronei, canga do tempo na manhã. Seu vai e vem. foi desgastando. Pelas estradas batidas desses sertões, a canga do meu destino é bem mais dura, porque foi feita por muitas ingratidões. Sobras de amores ficaram pelos barrancos, recordações se perderam nos areiões. Ficou o pó da saudade no cabeçalho e o choro das minhas mágoas nos seus cocões. Todos temos nossa canga, mas nós não vemos, puxando a pesada carga da solidão, até que o carro da vida um dia para no lamaçal sem saída do coração. Canga do Tempo, na voz de Lourenço Lourival, Roneipe. Roneipe era 5h15, aí eu não, eu achei que não ia tocar, rapaz. Aqui demora, mas não tarda. 2 minutinhos faltando para as 7 horas da manhã. Daqui um pouquinho tem o nosso horário político eleitoral e, claro, na sequência tem o nosso Jornal da Manhã. Como eu vou indo nessa, eu não vou poder tocar a música inteira, tá bom, minha amiga Íria, que tá tomando um chimarrão, um pedacinho. Gente, fiquem todos com Deus, eu volto amanhã, eu também vou com ele. A gente se encontra no canal 580, bom dia, meu povo! Nada, o que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus, o que é que eu sou? Nada. Não vou desistir, preciso seguir. Em Cristo eu posso vencer. Coração precisa de abrigo e de luz. JJ 380 580 kHz, Rádio Grande Lago, Santa Helena. 6h59. Interrompemos nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Olá, gente amiga, gente querida, estamos na véspera do último programa aqui na sua, na nossa Rádio 11, em que só tenho a agradecer a sua audiência e atenção. Tivemos a honra de levar a você o plano de governo da mudança, de Paulo e Solange 11, com mais de 250 ações que irão resgatar o desenvolvimento e a qualidade de vida na saúde, educação, cultura, esporte, assistência social, infraestrutura e na geração de emprego e renda em nosso município. E hoje o Paulo vai falar o seu sentimento de que com tantos recursos poderiam ter feito mais e do compromisso isso de Paulo e Solange 11, que pode fazer mais e melhor. Olá, amigos e amigas do nosso querido município de Santa Helena. Hoje venho até vocês para conversar um pouco sobre uma questão muito importante que afeta todos nós. A atual gestão decidiu investir quase 10 milhões de reais na reforma de 3 praças. Embora eu reconheça a importância de criar espaços de lazer e convivência para os nossos queridos munícipes, precisamos nos perguntar, neste momento, não há coisa mais importante do que isso para acontecer? Muita gente está reclamando e pede a nossa atenção. Nossas comunidades comunidades enfrentam necessidades básicas que não podem ser ignoradas. Como, por exemplo, essa quantia poderíamos construir mais de 65 casas habitacionais, proporcionando um lar digno para tantas famílias que sonham com casa própria. Poderíamos investir em saúde, criando um hospital municipal de qualidade, completo, com UTI. É inaceitável que ainda enfrentamos longas filas de espera para exames, desde os mais simples até os mais complexos. Ou que nossas crianças aguardam por consultas com um especialista, como um neuropediatra. E as vagas em creche? Poderíamos construir e ampliar muitas, oferecendo um lugar seguro para as nossas crianças. Esses recursos poderiam ser aplicados também, por exemplo, na criação de um espaço coberto e confortável para todos os feirantes que estão aguardando por muito tempo as melhorias tão necessitadas, promovendo um ambiente mais adequado para o trabalho de todos os feirantes, beneficiando tanto os vendedores quanto os consumidores que lá frequentam. E a questão da falta de água, minha gente. Em vários distritos, a falta de água é diária. Quantas caixas de água poderíamos ter comprado para garantir que as famílias tenham água para suas necessidades básicas? Poderíamos ter investido na reforma e substituição de encanamentos antigos e até mesmo das bombas d'água. Vivemos em um município rico e com recursos, mas as comunidades onde às vezes as pessoas não têm água para tomar banho, essa é a nossa realidade do dia a dia. É muita reclamação da falta d'água. E não podemos esquecer das cestas básicas. Quantas cestas básicas foram negadas àquelas pessoas que realmente precisam de apoio e suporte nas horas difíceis? A pergunta que deixo agora é: será que com todo esse dinheiro não poderia ser melhor aproveitado? Precisamos de uma gestão que priorize as necessidades básicas do nosso povo, que olhe para cada cidadão e busque soluções que realmente façam a diferença em suas vidas. Na administração de Paulo e Solange, escutaremos todas as vozes dos empresários e o agricultor, do pobre e o rico, porque cada um de vocês merece ser ouvido e respeitado. Juntos podemos transformar nosso município e garantir que todos tenham acesso a uma vida digna. Para isso, contamos com o apoio e a participação de todos vocês. No dia 6, vote 11, vote Paulo e Solange. E hoje, quarta-feira, a Caravana da Vitória com Paulo e Solange, 11 vereadores, estará em São Clemente. E amanhã, quinta-feira, todos convidados para o grande comício de encerramento na Vila Rica, o Comício da Vitória. Bora lá! Coligação Unidade de Desenvolvimento, PB, MDB, PSB, PDT. Coligação, a mudança continua. Segue em frente, Santa Helena. União Brasil, PSD, Republicanos, PL, PRD e PSDB, Cidadania. Prefeito Dinho 44. O eleitor de Santa Helena terá no próximo domingo a oportunidade de escolher o progresso que Dinho 44 representa. Como vice-prefeito, Dinho participou ativamente das principais conquistas do município nos últimos anos. Na gestão, Santa Helena avançou em diversas áreas. A economia local cresceu, gerando mais empregos, a educação melhorou e a saúde foi premiada. Além disso, a administração garantiu energia solar gratuita para muitas famílias, incentivou pequenos produtores e empresários, pagando juros e operações de crédito e transformou a infraestrutura da cidade e distritos com novas obras e pavimentações. Durante esses dias de programa eleitoral no rádio e nas reuniões com as comunidades, temos certeza de que vocês entenderam os avanços, as conquistas e a importância de preservarmos tudo isso e continuarmos avançando. Dinho 44 tem experiência, compromisso e projetos realistas para que Santa Helena continue no caminho do crescimento. Veio pelo trabalho de nossa gente e pelas ações em linha da administração. E por isso teve amplo e diversos reconhecimentos. O santelenense pode se orgulhar do nosso município. Agora é Dinho 44. Com os incentivos e investimentos do município, da atual administração, tivemos 5 anos para cá um aumento significativo na produção agropecuária de quase 100%. Quem diz isso é a Secretaria de Agricultura do Estado, o SEAB. Com o seu apoio, votando no 44, o bom trabalho vai continuar e produziremos ainda mais. Nossa arrecadação de ICMS praticamente dobrou, subiu 85%, mostrando que os produtores e empresários acreditaram em Santa Helena e investiram forte. O registro e valores são informados pela Secretaria da Fazenda do Estado. A maior arrecadação significa mais recursos para investimentos e a manutenção pelo Dinho nos programas de subsídios para produtores e empresários. Em 4 anos, conseguimos saldo positivo de 1.005 vagas de novos empregos, uma consequência do desenvolvimento econômico do nosso comércio, indústria e agropecuária. É informação oficial do CAGED, órgão do Ministério de Trabalho e Emprego. A administração apoia, os empreendedores investem e as vagas de emprego serão ainda mais nos próximos anos em nossa administração. Na educação, as escolas estavam sucateadas e os investimentos feitos, juntamente com o empenho e a dedicação dos nossos educadores, refletiu no avanço de qualidade de ensino. Quem diz isso é o INEP, órgão do Ministério da Educação. Os pais perceberam o quanto a escola ficou melhor em Santa Helena na atual gestão. E os alunos estão desfrutando disso, aprendendo mais e melhor. Com o Dinho, a educação e cultura será ainda melhor. E na saúde, Santa Helena foi premiado a nível estadual em primeiro lugar pela excelência dos serviços prestados nas unidades básicas de saúde. É um reconhecimento que o Ministério da Saúde, através da Rede de Atenção Primária à Saúde, só dá para aqueles que trabalham duro e têm comprometimento com a saúde da população. Na nossa administração, com 2 hospitais atendendo pelo SUS no ano que vem, sua família terá tranquilidade e a saúde de todos será ainda melhor. A atenção exemplar dedicada aos nossos idosos fez Santa Helena despontar como o terceiro lugar melhor avaliado do estado para a melhor idade e na posição 41 entre os 5.570 municípios do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade da Fundação Getúlio Vargas, SEBRAE e FIPE. A qualidade de vida, saúde, esportes e ação de integração realizadas em nosso município nos ajudaram a chegar nesse patamar. O Dinho tem bom coração e vai continuar cuidando bem dos nossos idosos. E fomos bem mais longe. Tivemos também reconhecimento internacional. Santa Helena passou a figurar recentemente como referência Unesco para desenvolvimento agrário inclusivo. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Para nossos produtores da agricultura familiar e pequenas agroindústrias, em janeiro começa um novo e melhor tempo, pois teremos um departamento exclusivo para cuidar dessa área. 44 é Dinho. Estas são apenas algumas das realizações e conquistas que comprovam que o município avançou, o quanto nossa cidade progrediu e a vida das pessoas melhorou de 5 anos para cá. Estas considerações de órgãos oficiais em relação à nossa educação, saúde, empregos, produção agropecuária, melhor idade e arrecadação são esclarecedoras e importantes. Mas o prêmio maior vem daqui mesmo, dos santelenenses, que é o reconhecimento por tudo que foi feito e que por isso hoje estão com Dinho 44, nosso prefeito. Ao me despedir, neste nosso penúltimo programa, agradeço a todos vocês, amigos, familiares, eleitores de Santa Helena, que nos acompanharam nesta jornada, nos deram o apoio, suporte e principalmente ouviram e entenderam as propostas que Dinho e eu apresentamos. O reconhecimento de vocês, comprovado por números oficiais, nos mostra que trilhamos o caminho certo. Entendemos que seu voto no 44, no próximo domingo, será o voto de um povo que quer manter o que está dando certo, melhorar o que for preciso e desfrutar das novidades que virão. Mas, acima de tudo, será o voto de um povo que vai ter ainda mais orgulho de continuar vendo seu município ser ainda melhor e mais premiado pelas boas ações. Condinho, nosso prefeito. O bom trabalho foi feito e a partir do ano que vem, pelos próximos 4 anos, vai ser ainda maior. E seguir em frente com o Dinho 44, nosso prefeito, e comigo, Fabrícia, lhe prestando todo o apoio como sua vice. Esse é o nosso compromisso com a família santelenense. Muito obrigado pela sua atenção, do fundo do coração, e até a vitória do 44 no próximo domingo. 44 é Dinho! E hoje, às 19 horas, tem comício com Dinho 44 em subsede. Venha fazer parte desta caminhada rumo à vitória. Hoje em subsede. E amanhã, venha celebrar conosco no bairro São Luís, no grande comício da vitória. Dinho 44, o prefeito da nossa gente. Acabamos de transmitir a propaganda eleitoral gratuita. Voltamos com nossa programação normal. ZYJ 330, 580 kHz. Rádio Grande Lago, Santa Helena, Paraná. Já no ano que vem, iniciaremos a entrega de 120 casas na cidade, 15 em Vila Celeste e 10 na Moreninha. Temos também projetos para subsede, esquina Céu Azul, São Roque e São Clemente. Na cidade, construiremos as primeiras torres do projeto que faremos no bairro São Luís e entregaremos muitos apartamentos em nossa gestão. Coligação, a mudança continua. Segue em frente, Santa Helena. União Brasil, PSD, Republicanos, PL, PRD e PSDB, Cidadania. Prefeito Dinho 44. Controle o estresse. Acidez estomacal, taquicardia, hipertensão, ansiedade e dificuldade de concentração são alguns dos sinais de alto nível de estresse. Atividades como ler, meditar e praticar yoga ajudam a aliviar os efeitos da tensão diária. Viva mais leve, evite o estresse. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara. O tempo já chegou. Valmir Garcia da Rocha, 11.111. Peço licença a cada um de vocês santelenenses para entrar em suas casas para me apresentar como candidato vereador. Com o número 11.111, Valmir Garcia da Rocha, Agricultura, Saúde e Educação, a base do desenvolvimento. Com Paulo e Solange faremos muito mais. É 11, o novo tempo já chegou. Eu vou com Paulo e Solange, é com 11 que eu vou. Médicos, farmacêuticos, dentistas, veterinários, o Brasil tem uma missão para vocês. Apresente-se no quartel mais próximo e seja um oficial de saúde das Forças Armadas. Para homens recém-formados, a apresentação é obrigatória e para as mulheres é opcional. Prepare-se para expandir seus horizontes e adquirir novos conhecimentos. Cumpra sua nova missão. Apresente-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Quem está de casa nova deve lembrar de colocar o nome na conta de luz. Se você alugou um imóvel, acesse o site ou aplicativo da Copel para fazer a troca de titularidade na fatura. Isso também vale quando o contrato termina. Ao sair de um aluguel, não deixe de pedir o desligamento da conta de energia elétrica. É fácil e rápido. Assim, você cumpre seus deveres de consumidor e preserva seus direitos. Copel. Pura energia. Aqui é Ana Castela. Tá ligado na poupança premiada Sicredi? Depositou R$100, já ganha um número da sorte pra concorrer a milhões em prêmios. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaú Capitalização. Processo ZEP número 15414.600253/2024-79. Consulte regulamento completo em www.poupancapremiadasicredi.com.br. Minha gente, a energia de vocês é o que nos leva para frente. Nesta reta final, reafirmamos os compromissos apresentados. Continuaremos firmes e comprometidos com cada palavra do nosso projeto. Vamos manter a garra e espalhar essa força pelos quatro cantos de Santa Helena. Coligação, a mudança continua. Segue em frente, Santa Helena. União Brasil, PSD, Republicanos, PL, PRD e PSDB, Cidadania. Prefeito Dinho 44. Ponto Forte Rede Bem Viver. Reserva a qualidade dos produtos que comercializa e a verdadeira amizade com os clientes. Ponto Forte Rede Bem Viver. Materiais de construção para o início, e meio e o fim da sua obra. Acabamentos como pisos, cerâmicas e tintas com o melhor preço. Ponto Forte Bem Viver. Seu amigo de construção. Na Belo Horizonte, a meia quadra da Brasil, no centro de Santa Helena. Telefone 3268-2991. A primavera, conhecida como Estação das Flores, se estende até o dia 21 de dezembro no Hemisfério Sul. É a chamada Primavera Austral. A palavra primavera é derivada do latim primovere, que significa primeiro verão. Assim, primavera corresponde ao período que antecede o verão. Rádio Grande Lago. Ligada no dia a dia da cidade. 7:14. 32 graus. A Rádio Grande Lago, ZYJ 330, 580 kHz, apresenta Jornal da Manhã. Um resumo dos fatos que são notícia. Jornal da Manhã e as manchetes do dia. KDM Internet Fibra informa. Semifinais da Copa do Brasil começam a ser disputadas hoje. Acidente envolve dois carros da região central de Santa Helena. Homem é detido com 360 quilos de maconha em abordagem do DENARC. Após 5 horas no ar, com problema técnico, avião de Lula pousa em aeroporto no México. Homem é atingido por árvore no primeiro dia de trabalho. Homem é preso após locar carro em Maringá e tentar vender na região. Jovem morre em acidente de trabalho no dia do seu aniversário. Mulher é atropelada pelo próprio carro após falha no freio de mão. Mulher recebe munição na porta de casa como ameaça. Polícia Federal apreende quase 200 quilos de cocaína às margens do Lago de Itaipu. Traficante é preso com carga de maconha na região. Agronegócio reforça importância na economia com saldo positivo de empregos em agosto. Biogás diminui custos de produção e gera renda para suinocultores de município da região. Boletim da Saúde confirma 269 novos casos de dengue no Paraná. Campanha Poupança Premiada Sicredi sorteia R$500 mil nesse mês. Santa Helena celebra o Dia do Idoso com reflexão e valorização da terceira idade. Paraná integra projeto nacional para modernização na vigilância sanitária de suínos. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Manhã, edição desta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. Como vai o tempo e a temperatura? A instabilidade aumenta com chuvas temporais a partir do oeste do Paraná. No oeste, sudoeste e centro-sul, chove já agora pela manhã. Nas demais regiões, a instabilidade aumenta no decorrer do dia. Ainda faz calor em vários setores. Amanhã, a instabilidade persistirá no Paraná. O deslocamento do eixo mais instável de uma frente fria avançará do sul para o sudeste do país. Espera-se que diversas áreas do estado tenham uma cobertura de nuvens significativa, com chuvas especialmente concentradas ao norte e em alguns pontos do leste, direcionando-se para São Paulo. As temperaturas estão previstas para retornar a patamares mais agradáveis em várias regiões do estado. Na sexta-feira, teremos presença de muitas nuvens entre a região central e o leste paranaense, com chuviscos ocasionais e pouca variação das temperaturas. Nos demais setores, o tempo fica estável e faz calor entre o oeste e norte. No sábado e domingo, a nebulosidade fica presente no leste do estado e ainda podem ocorrer garoa ocasional. Nas demais regiões, o tempo fica estável, volta a esquentar no interior do Paraná. A partir de segunda-feira, progressivamente durante a semana, o tempo fica instável no Paraná. Chuvas são previstas e alguns temporais com instabilidades que ganham força a partir da Argentina e Paraguai. A previsão do tempo indica para hoje em Santa Helena, dia parcialmente nublado com pancadas de chuva. A previsão é para 8,6 milímetros, com 98% de probabilidade e temperatura de 23 a 29 graus. Para amanhã, dia nublado com temperatura entre 19 a 27 graus. Sexta-feira terá dia nublado com temperatura de 19 a 29 graus. Sábado a previsão é para dia de céu claro, com temperaturas entre 19 a 31 graus. Domingo próximo teremos muitas nuvens e temperatura oscilando entre 20 a 32 graus. Segunda-feira será nublada com temperatura de 22 a 31 graus. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Acidente envolvendo dois carros é registrado no centro de Santa Helena. No final da tarde de ontem, por volta das 18 horas, um acidente de trânsito envolvendo um Fiat Argo e um Chevrolet Corsa foi registrado no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Rio de Janeiro, em Santa Helena. De acordo com informações, o Argo trafegava pela Avenida Curitiba e o Corsa seguia pela Rio de Janeiro e os veículos colidiram na esquina. Apesar dos danos nos veículos terem sido de média monta, ninguém se feriu. Homem é detido com 360 quilos de maconha em abordagem do DENARC. Na madrugada de hoje, uma operação da DENARC Cascavel resultou na prisão de um homem de 35 anos, flagrado.